Fecheiro 1, Os Jogos da Fome, trilogia de Suzanne Collins, Editorial Presença. A Revolta, livro 3. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Suzanne Collins é autora de literatura infanto-juvenil e argumentista de programas televisivos infantis, nomeadamente para a Nickelodeon. O primeiro volume desta trilogia esteve no top de best-sellers de diversos jornais e revistas norte-americanos durante várias semanas consecutivas e foi considerado o melhor livro de ficção infanto-juvenil no ano da sua publicação pela Publishers Weekly e pelo The New York Times. O segundo volume, Em Chamas, esteve 50 semanas consecutivas na lista de best-sellers deste jornal e foi traduzido em 32 idiomas. Ficha técnica. Título original, Mockingjay, The Hunger Games. Autora, Suzanne Collins. Copyright, 2010, by Suzanne Collins. Tradução, Editorial Presença, Lisboa, 2011, de Jaime Araújo. Primeira edição, Lisboa, novembro, 2011. Para CAP, Charlie e Isabel. Índice. Parte 1, As Cinzas, Ficheiro 2. Parte 2, O Assalto, Ficheiro 17. Parte 3, Assassina, Ficheiro 33. Epílogo e Agradecimentos, Ficheiro 48.